bonecas pretas. Procura-se bonecas pretas. Procura-se, procura-se representação. Procura-se. Com cabelo black, com a roupa prateada, igual a mamãe. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procuram-se bonecas pretas. Procura-se, procura-se representação. Música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Olá, olá, Poeira Criativa no ar mais uma vez, mais uma quinta-feira. A gente já passou por quarta, terça, quinta. Eu quero ver quando é que a gente vai fazer um programa no sábado, Gus. No sábado e... Sábado de noite, assim, pela madrugada. De pelos olhos e ouvidos, a gente vai fazer nosso programa errado. Podia ser sábado, assim, de 11 horas da noite, a gente aqui tomando um vinho. Pode ser, né? Escutando umas músicas sensuais, músicas românticas. Eu toparia. Toparia, fazer. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, boa noite. Já nem sei o que eu quero. Mas estamos aqui no mais um Poeira Criativa, número 41. Com o quê? Com várias coisas, né? Hoje a gente tem uma entrevista. Isso. Feita já. Uma visita aqui. Uma boa entrevista, né? Aqui do... Boa e variada, né? Assim, várias mulheres falando nós. Falando. Sim. E foi entrevista em casa, assim, né? Entrevista... confortável, né? Da outra vez a gente teve que ir até o centro, né? Dessa vez a gente só teve que descer a escada. É, né? Foi bem rapidinho. Aqui embaixo... Que vozeirão, cara. E conheço pessoas que a gente... Ou, conheço pessoas que a gente não estava conhecendo, né? Que estavam aqui do lado. Sim. É isso, né? Então, tivemos essa entrevista que... Não vou entregar demais não, mas foi com... Foi com pessoas aqui do CIS, né? Um grupo do artesanato, vou falar. E temos também hoje, né, um momento de nós outros, né, com a artista colombiana, que eu vou parar por aqui também. Que cantou o ano passado, né, no Olinda? Isso. É, no Mimo. E que o povo falou bem, né? Eu perdi, velho. Eu também. Cansaço, tinha que viajar outro dia, eu perdi, não consegui chegar não. É, eu tinha ido no dia anterior também, tava morrendo de ressaca. E temos também, o que mais? Agenda cultural... E pode ser que é uma visita, né? Mas a gente não sabe ainda. Mostra a visita, não. Pode ser que sim. Né? Vamos ver, né? Mas é isso. Então, por hora, a gente vai iniciando, então, o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Ah, não. A gente vai ouvir... Não sei. Vai ouvir uma música. Uma música, é? Vou ouvir uma música de... Já ouvi uma música de Larissa Luz, né? De Bonecas Pretas, dessa cantante baiana. E agora vou ouvir outra música de outra banda, de outro país. Que o nome é Café Tacuba e o nome da música é... Qual é que é? Sei até não, que cara, sim, caramba, a música. Sim, bota lá. La Chica Banda. La yeah. Chica Banda. E como que canta o cantante sul-americano, é, Teteu? Yeah, olha o querido! É, mas tá, Café da Cuba, não sei se tu falasse, né? É uma banda, né, de rock mexicana, né? Que acho que eles estão desde ali, final dos anos 80, começo dos anos 90. Só enfim, são belos. É, rock mexicano, rock... Eu acho um som legal, velho. Volta acho aí que, pra tocar. É, pois é, vamos ouvir, olha o que você racha, né, aí. Esta canción se llama La Chica Banda. Ha ha! Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Besos. Poeira Criativa é um... é a criatividade da onde as pessoas não conseguem ainda perceber. Ela vem de um lugar que ainda é imperceptível ao olho de algumas pessoas. Acho que existe. Acho que é isso. Troca criativa de ideias no Poeira. Poeira. Isso é, me gostaria muito agradecer a minha mamãe, meu papá, porque sem eles nós não estaríamos acá. Me este porque te gusta muito minha mamãe e meu papá, não? É, acho ridículo, né? Eu tentando falar espanhol, mas é isso, ele pode achar ridículo eu tentando falar português. Ah, cara, que é, é isso? Tem essa troca de ideias, a gente tá hoje... entrevistou ao pessoal do artesanato aqui do CIS, o grupo artesanato do CIS, quatro mulheres, quatro belas mulheres de nosso Centro Integrado de Saúde, daqui da rua Lindolfo Color 65, onde fica a nossa querida Rádio Conchego. Então a gente vai estar compartilhando vários áudios desse momento que aconteceu na terça-feira, enquanto a oficina de artesanato rolava também, né? Isso. É, falamos com... elas vão se apresentar, né? Mas com quatro mulheres, com Claudilene, né? Que é a quem meio que está na frente da oficina. Mas o espaço é um espaço horizontal, né? Também assim. É, acho que a gente pode... o que eu poderia falar agora foi a minha impressão inicial, né? Quando eu cheguei lá, assim... tava ainda inseguro, assim, né? Sem saber o que esperar, tanto assim da... eu conhecia como um espaço aqui, a gente coabita aqui o CIS e tal, mas nunca tinha estado lá mesmo, nunca tinha presenciado a oficina. Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a beleza do lugar, assim, né? Porque como elas trabalham a partir do artesanato, tava repleto, né, de... repleto de belezas, repleto de arte, assim, ao redor. E a receptividade delas também, né? Então a gente sentou na mesa, né, uma mesa grande, nós dois mais quatro pessoas, né, as quatro mulheres que estavam... e ficou naquele troca-troca, né, do gravador. Então é isso. Foi uma conversa bem descontraída, né, bem gostosa, que a gente pode começar a ouvir agora. Tá, vamos nessa então. Vamos ouvir as falas delas. Meu nome é Claudilene, né, sou a facilitadora aqui do artesanato. Já há algum tempo, acho que mais ou menos uns 3 anos, né? Essa atividade começou com a ideia de uma amiga minha formar um grupo de senhoras que produzisse artesanato e que vendesse, né? A ideia dela era essa, né? Formar esse grupo fixo. Só que aqui o pessoal vê as atividades aqui como uma terapia, né? Formamos esse grupo, tal. Mas o pessoal não se identificou com essa ideia dela, né? Então, umas desistiram, tal, as que foram ficando, a gente foi se fortalecendo, né? E muitas, assim, Rose, Fátima, Lu, Nádia tá chegando agora, são as que são mais fixas, né? Meu nome é Nádia, faz mais ou menos 3 meses, né, pessoal? Faz 3 meses que estou aqui, estou gostando muito. Para mim está sendo útil, porque eu estou aprendendo o que eu não sabia, o que eu tinha vontade de fazer. E aqui a professora é muito legal, ela ensina bem. As meninas também cooperam. Um ajuda as outras, quem sabe. E eu estou gostando. Muito bom. Meu nome é Rosemary, faz uns 2 anos acho que eu estou aqui com vocês, né? Uhum. Aí eu trabalho na área de biscuit. Aí, quando tem épocas, eu dou oficina também aqui de biscuit. Aí, uma completa a outra, né? A gente é unido, é um grupo unido. De ideia, de conhecimento. Então, o que uma sabe passa para outra, entendeu? É bem dizer assim, cada um é professor um pouquinho, né? É uma troca de conhecimento que a gente tem, né? Meu nome é Luciane, eu estou aqui vai fazer uns 2 anos. A minha área sempre foi feltro. Eu sempre trabalhei com artesanato de feltro. E aqui as meninas usam a parte reciclada, que me chamou a atenção, que não joga fora, né? O que você pode fazer com aquilo que não é aproveitado em casa, ou que a gente vê, às vezes, desperdiçado na rua. E aqui a gente faz arte com tudo isso. Ou seja, do lixo a gente faz o luxo, né? Do lixo ao luxo, né? A gente faz arte. Acho que essa frase final de Luciane foi representativa da conversa, né? A conversa foi em torno um pouco à arte, artesanato. E essa coisa que acho que a gente chegou sem saber muito bem do reciclado, da utilização do reciclado, né? Do aproveitamento do lixo. É. Enfim, bota a segunda parte? Vamos na segunda parte, então. Comentando um pouco mais sobre essa questão, né? Da reciclagem, né? Então vamos ver o que elas têm a dizer sobre isso. Foi falado aqui essa questão do trabalho a partir da reciclagem, né? Ela comentou, né? Do lixo ao luxo, né? Uhum. Então, eu queria perguntar qual a motivação de trabalhar com material reciclado, por exemplo, e estar fazendo essa arte, estar fazendo artesanato dessa forma? Bom, porque o material reciclado, ele é um material que você tem uma certa facilidade até de encontrar, né? Eu até estou influenciando. Minhas alunas ficam sérias. Às vezes eu estou na aula e uma liga para mim e diz assim: olha, professora, eu estou vendo aqui um móvel, umas gafetas muito, muito massa, da partida perfeita. Minha gente, eu estou na aula, eu não vou poder ir. Entendendo? É uma coisa que vai contagiando. Essas caixas que a gente está trabalhando agora foi de um móvel que ela comprou. Tem umas cadeiras que vieram todas embaladas nessa caixa. A minha felicidade é que ela mora aqui e a gente foi buscar aqui na esquina, né? Então, assim, essa facilidade. E também pelo fato de a gente não ter, assim, muito recurso, né? O que a gente produz aqui geralmente fica pra gente, que a gente vende muito pouco. É mais nosso final de ano, com arranjo natalino, é uma época boa da gente vender. Então a gente procura fazer coisas em quantidades para vender, né? Mas a maioria das coisas que a gente faz, a gente fica. Esse jarro, abajur, essas coisinhas miúdas, né? No sentimento, assim, qual a diferença entre você ter na sua casa um móvel que você comprou em algum lugar ou que você foi numa loja e você ter na sua casa um móvel que foi você que produziu ou pessoas que são próximas de você, então... Qual é a diferença? Faz toda a diferença, né? Que a gente olha ali já toda boba, né? Quando a gente olha, chega uma pessoa, ah, foi eu que fiz aquilo ali, né? Então vale a pena, levanta o ânimo da gente, entendeu? Prazer de fazer, né? De ver ali a sua manipulação ali do material e você chegar a fazer bem feito, né? A questão de ficar ali do seu agrado. Não é nem fique bem feito, mas algo que lhe trouxe prazer em você ver. Trouxe pronto, a energia, né? A energia, né? É muito assim, gostoso isso, muito prazeroso. Demais. E o que é que vocês produzem? Essas coisas. Por exemplo, lá em casa, minha filha tem muitos DVDs. Muitos DVDs, muitos CDs. Então, o que eu fiz? Eu não joguei fora. Aí, no final de ano, estava muito caro para fazer a questão da pintura lá em casa. Aí eu vi que a gente poderia fazer alguma coisa diferente. E também para forrar o sofá estava muito caro. Eu peguei, forrei todo o meu sofá com tecido. Peguei os CDs e os DVDs com tecido e colei todos na parede. Fiz uma parede somente com tecidos variados e bem coloridos. Todo mundo que chegava lá, quem fez algum artista? Eu disse, não foi um artista, né? Foi eu. Foi arteira. Essa questão do prazer em produzir. É. Talvez o pessoal não dê nem muito valor, né? Mas quando o pessoal chega aqui e vê a gente cortando papelão, vocês vão fazer o que com isso? Nós vamos fazer aquele jarro ali. Poxa, aquele jarro ali feito com papelão, ninguém diz. Às vezes a gente, pessoal vai mexer, vai pegar, né? Aí acha que é muito pesado. Acha que é algo de argila, né? Aí quando pega, né, já tem um impacto. Eu digo, mas não é pesado porque ele é feito de papelão. Yeah! Yeah, man, this was a... Não? Não, né? É... Impressionante, né? Tipo, porque elas comentam a questão do... Assim, quando a gente escuta, né? Não, porque faz um trabalho com reciclável e tal. Geralmente a gente tende a pensar, eu acho. Eu, puxando por mim, pelo menos, assim, eu... A primeira sentimento é atender a pensar meio com uma coisa que, ah, que massa, reciclado e tal... Eticamente legal, bacana, ideia boa. Mas você não... Não tem nada valor. É, não penso... O meu primeiro pensamento não é tipo... Ah, deve ser bonito, né? Tipo... Geralmente você pensa mais a partir do... Do valor simbólico da coisa. Mas, meu irmão, fiquei de cara, assim, né? Tipo... Porque... Não é por ser reciclado que é menos bonito, sabe? Não é... O fato de ser reciclado não faz com que só seja uma boa ideia. Mas com que seja... Puta que pariu, assim, tipo, bonito mesmo, né? Aquele jarro com o... Que elas fazem, né? Com papelão, né? E filtro de café. Filtro de café que fica... Massa, é? Não parece um jarro feito com... Mais na frente, Claudilene vai falar, né? Disso, assim, de... Um pouco sobre como é que é esse processo de... Mas é verdade, eu acho também... Assim, eu também tenho, tipo, tenho esse preconceito, né? Ah, é massa o valor simbólico. Mas um de, meio que não dá o valor, né, mesmo que ele tem, assim, não até acho que até ver o produto, né, assim, final. É, quando a gente viu, né, tipo, foi mais que eu te interrompi, cara. Não, tá de boa, tá tranquilo, sem problemas não. Mas muito bonito, assim, eu queria ressaltar isso, assim, né. Agora a gente vai escutar mais um áudio delas, terceiro áudio desse bloco, que é da apresentação, e falando um pouco do reciclado, o lixo e demais, e também sobre a sensação que elas tiveram em um momento de começar a trabalhar com essa transformação do lixo ao luxo, tá ligado? Sim. E depois a gente vai ouvir uma musiquinha de Caetano Veloso. Lua de São Jorge. Eu queria apresentar porque é uma música que eu tenho ouvido muito recentemente. Tenho ouvido muito o disco todo, que é o Cinema Transcendental, que tem umas músicas bem... É uma fase bem... que ele tá cantando as músicas doces, ainda é bem bonito, assim, o som e sofisticado, mas umas letras doces, assim, aí por isso que eu quis botar também Lua de São Jorge pra gente escutar logo em seguida. Acho que foi a Luciana que tinha comentado dessa coisa do lixo ao luxo, né, que ela falou assim. Aí a pergunta que eu queria fazer é essa, assim, como é a sensação de transformar lixo em luxo? A sensação positiva, porque... A gente pega esse material que foi reciclado, que foi descartado, né? E transforma ele em algo útil. Não só pela questão da beleza ou do luxo, mas por essa consciência também. E eu acho que isso é uma coisa que vai contagiando. Do jeito que eu contagiei as minhas alunas, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente vai, de pouquinho, a gente vai contagiando as outras pessoas. Uma comunidade, um bairro... Uma cidade, né? Eu acho que isso é algo que as pessoas vão tomando consciência aos poucos. Porque, assim, mudar o pensamento, a forma de pensar de uma sociedade não é algo fácil, né? É, leva décadas, pode levar séculos, né? Mas eu acho que a semente vem sendo plantada, não só aqui no CIS, mas no geral, aqui quem trabalha com reciclado, né? Está sendo plantada. A gente recebe muita doação, né? Que a gente, às vezes aqui a gente não sabe nem onde colocar, né? Porque as pessoas vão chegando, sabe que a gente trabalha com isso, né? Às vezes é muita garrafa, é muita coisa. Que essa semana mesmo a gente estava dizendo, né? Que tem que arrumar de novo ali. Então até as pessoas já sabem que a gente aqui reaproveita, entendeu? E a gente mesmo já vê a pessoa, né? Como a gente vê, ah, me dá isso, me dá aquilo, não bota fora. Lá em casa mesmo chega a gente me dá coisa também, que sabe que eu vou aproveitar, entendeu? Um pedacinho de tecido que a pessoa, entendeu, vai jogar fora, a gente já pega. Pra gente tudo, entendeu? Tudo é reaproveitado. Fica ali, a gente olha, né? Estuda, vamos fazer tal coisa. Reaproveita tudo que a gente pode. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira, solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. Agenda cultural, blá blá blá. Melhorou, melhorou, melhorou. Muito, muito parabéns aí pela nova arte da Agenda Cultural. Foi promessa do realização dessa semana. É, nova vinheta, novos eventos, né? Nova vida, nova... Nova vinheta. Nova energia. E acho que agora vai. Agora Recife vai pra frente. Com Geraldo Schulio, presidente. Caralho, não tira, tira, isso, tira a propaganda, tira a propaganda. Tá no horário do Brasil. Não, bora, bora, bora. Bora nessa Agenda Cultural. Fala aí que tem uma parada. É, primeiramente, essa sexta-feira, fora amanhã... Tu dá o pé, né? Eu tenho que falar. Primeiramente, fora Temer, né? Ok, ok. É, nessa sexta-feira, amanhã, né, a partir das 15 horas, lá na Praça do Diário, a gente vai ter a paralisação pela reforma da Previdência, né? Então a gente já... vários serviços, né, vão estar paralisados amanhã para protestar, para ir para a rua. É que a gente tá meio paradinho, né? E vai naquela preguiça e tal. Mas tá vai tomando cor, né? Assim, vai tomando, cor, né? E corpo, né? Duas semanas atrás, grandes mobilizações para o dia 8 de março. Sim. Depois, dia 15, também rolou uma grande mobilização contra a reforma da Previdência, contra as reformas trabalhistas. Isso. Então a gente vai ter essa oportunidade, né, de estar novamente juntos na rua, né? Construindo coletivamente um corpo, né? Um corpo político que reivindica, né? E que questiona. Então, amanhã, a partir das 15 horas, lá na Praça do Diário, vai ter a concentração, né, da manifestação em crítica, em protesto com relação à reforma da Previdência, né? Que é exatamente essa tentativa de fazer mudanças drásticas, né, em termos de aposentadoria, né, adiar a aposentadoria, né, do povo brasileiro, de uma parte do povo brasileiro, né, aquela parte que trabalha, que trabalha mesmo, né, porque, enfim, já está sendo bastante discutido, né, socialmente. Eu acho que isso é uma pauta, mais até do que a questão da PEC, né, o que vem dizendo por aí, né, que a pauta da reforma da Previdência mexe muito mais concretamente, assim, né, de uma forma mais visível, né, a vida do trabalhador e da trabalhadora brasileiros. E é isso, né, a gente vai estar protestando porque é um absurdo, né, porque se tem esse discurso de que a Previdência é deficitária e, na verdade, a gente quer dizer que não, a gente quer os nossos direitos trabalhistas bem antigos. Então, o que se está anunciando é que é um primeiro momento para tentar construir a greve geral, né, para o dia 28 de abril. Então é isso, amanhã a partir das 15 horas na Praça do Diário. O que mais, Luiz? Também no dia sábado, né? Sábado. A partir do dia tudo vai ser, né? Vai ter Cinema Caíba e Coco de Umbigada na Guadalupe. Então o Cinema Caíba, que vai acontecer a partir das 8 horas da noite lá na Guadalupe, no Olinda, vai estar... falando, né, da federalização do caso Cabula, que foi o assassinato de 12 jovens no Salvador, em Cabula, e que está se pedindo a federalização, né, que é um caso estadual que passe para a justiça federal, né. Então vai ter seguido debate mediado pela advogada Camila Antero, onde será enfatizado o extermínio da juventude negra e a importância da federalização da massacre do Cabula. Também vai ter, durante a sambada do Coco de Umbigada, lá na Guadalupe, vai ter o segundo encontro de Nordeste das Produtoras Culturais Colaborativas. O encontro reunirá vários artistas, ativistas e mestres da cultura popular da Brincadeira do Coco. O evento terá início às 9 horas da manhã com rodas de diálogos e palestras sobre o futuro da comunicação livre como um direito, o uso de tecnologias livres para a transformação social e a ancestralidade que nos une. Então, isso, a partir das 9 horas da manhã, começa esse encontro nordestino de produtoras culturais colaborativas. E a partir das 6 horas da noite, exibição do Cineclube Macaíba. Às 7 horas, apresentação de mestres da Brincadeira do Coco, com mestre Nilton Jr., mestre Senegão, mestre Lasca Vara e mestre Seca do Jolete. E às 22 horas, 10 horas da noite, já o Coco de Umbigada, que entra no palco convidando os mestres nesta grandiosa celebração. Então é isso, né? Nesse primeiro de abril, né? Não é mentira, né? Vai rolar de fato na rua João de Lima, número 42, lá na Guadalupe, em Olinda. Na Guadalupe, lá em cima, né? Depois do Amparo ali, você que pegou a esquerda, como quem vai pra PE15. E qualquer coisa você pergunta, né? Coco de Bete de Oxum é um... já é um clássico, né? Já é um clássico de lá. E é festa até altas horas, né? Então... Festa boa, sol, né? festa pra se acabar. Já nessa quarta-feira vai iniciar, porém durante todo o mês de abril, o Espaço Cultural Poeses, né, vai estar trabalhando em cima do que eles chamam de possibilidades de cura. Então o Espaço Cultural Poeses é um espaço auto-organizado, né, que se situa lá no Alto Zé do Pinho e que já há muitos anos vem reforçando, né, a cultura no lugar, vem reforçando as manifestações artísticas autônomas, e críticas, né, em diálogo, diálogo com a sociedade, né, organizando vários eventos, organizando inclusive uma prévia do carnaval, enfim, aí vai. Então, recentemente eles tiveram debates, acho que foi semana passada que houve um grande debate lá no Espaço Cultural sobre doenças, possibilidades de cura. Então eles resolveram fazer um calendário de encontro nas quartas-feiras do mês de abril, né, a partir sempre das 18 horas, para conversas e trocas holísticas. Então, massagem, reiki, sucos, dinâmicas de grupo, músicas, poesias e várias outras possibilidades de contribuir. Então, se você também sabe alguma coisa, né, se você tem alguma prática, algum saber que envolve a cura, que envolve a construção da saúde, você pode ir lá e trocar. Vai ter terapia comunitária, Teteu? Eita, é um... Tu poderia facilitar, né? Bota fé, né? Poxa. Boa. Boa? Boa, boa, Gus. Porque também poderia ter alguma coisa, comunicação livre, né? Podia. Porque... Porra, é mesmo, né? Comunicação livre e terapia comunitária, né? Já dois eventos para o mês de rodas de cura do Alto Sedupino, instigado pelo grupo Poesia Cultural. E agora, né, a gente instigando também junto, o grupo, né? Poeira Criativa, né? Vamos? Bora, tá marcado. Quarta-feira, então. 18 horas, Rádio Conchego, Poeira Criativa estará lá, então. Massa. Compromisso assinado. E se for lá e não ver a gente... Venha nos cobrar na quinta-feira. Com um facão. Com um facão? Eita. Não, tanto não. Então é isso, né, essa quarta-feira agora já vai ter, a partir das 18 horas... O Espaço Cultural Poetas fica na rua Vespasiano, número 107, lá no Alto José do Pinho. É a rua principal, perto do... Não, é uma perpendicular da principal, mas é perto do mercado do Alto José do Pinho. Chegando lá e perguntando pelo... Também pelo todo mundo conhece, né? Centro Cultural Poetas, todo mundo conhece. E agora a gente vai ouvir, né, o convite para amanhã. Mas tem que... Quem escuta esse convite tem que... tirar a ideia de que a gente vai se juntar aqui no CIS. O CIS amanhã vai estar fechado, então não vai rolar essa... O CIS vai aderir à paralisação, uhum, né? Então não vai ter atividade aqui. Mas a gente vai ouvir. Eu não sou apenas um conjunto harmônico. Bom, ouvintes, né, da Rádio Aconchego, eu sou Ângela Nascimento, aqui do CIS, pela UFPE, e eu gostaria de convidar todos vocês, usuárias e usuários, para nessa sexta-feira nos encontrarmos aqui no CIS a partir das 2 horas e daqui a gente ir para a Praça do Dérbio, porque a partir das 16 horas vai ter uma grande mobilização. Vocês sabem que a gente está enfrentando um momento de grandes dificuldades, inclusive de grandes retrocessos nos nossos direitos sociais. É muito importante que a gente aqui do CIS participe desse momento. Então, tem aí todo o movimento, movimentos sociais, organizações, sindicatos, centrais sindicais, estão chamando esse dia. Quem concordar, quem topar, gostaria de convidar. Mas sexta-feira de manhã eu já estarei aqui para poder a gente ir organizando alguns cartazes. No dia 31 está sendo puxado nacionalmente como dia de paralisação nacional contra a reforma da Previdência e contra outras reformas. A gente teve aí um projeto que foi aprovado na calada da noite de reforma trabalhista que terceiriza trabalhos em todas as instituições, todas as esferas. E na sexta-feira a gente novamente vai estar se juntando, se mobilizando o maior número de pessoas que puder, para na Praça do Derby estarmos nos posicionando contra todos esses conjuntos de reformas que vieram com o golpe. Fora Temer. Qual a cor do pôr do sol? Qual a cor da terra? Qual a cor do vento? Qual a cor da chuva? Rádio Aconchego. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Eita, saudade, né? Mas isso, estamos de novamente aqui, Poeira Criativa número 41, pela Rádio Conchego 88.1 FM. Eu acho que nunca a gente fala, né, que tem um blog, radioconchego.milharal.org. tem milharal de milho mesmo, né? É milharal. milharal.org. É, que é um blog livre, né? Assim, independente, livre, sim, autônomo. É, e aqui, estamos aqui no CIS, né? No seu telefone, por se alguém quer nos ligar, 3127-2562. Yeah. E nada, vamos a continuar com a entrevista da Artesanato. Antes disso, porque tem um... Nosso programa atualmente estava, não sei se ainda está, mas está sendo ouvido internacionalmente hoje. Acho que também tu deve fazer outra galera escutar internacionalmente. Não, eu não faço, né? Não. Mas lá de Argentina, nossa amiga Michelle está escutando. Então mandar um abraço. Manda um cheiro, né? Só um abraço. Não, manda um cheiro para a Michelle. Cheiro. Teve aqui, eu não consegui ver ela. Ela não conseguiu me ver. Aí está mexendo outra amiga. Ei, olá. Então, vamos seguindo para a próxima parte da entrevista. E aí, qual é o assunto? Qual é a temática que eu não enxergo daqui? A questão é agora do grupo de artesanato, que era um grupo formado com a intenção de produzir artesanato, e como esse grupo se transformou, em certa forma, em uma terapia daqui do CIS, né? Mais uma terapia holística também, e as mulheres vão estar falando um pouco dessa situação, dessa questão, né? Massa. Vamos ouvir? Dá play. Já viu aqui pessoas, né, do grupo da gente chegar cheio de problema, né? E daí vem, conversa com a gente, entendeu? E assim mudam, entendeu? Totalmente. Eu não sei até nem me expressar direito, entendeu? Mas tem ajudado muita gente, né? As colegas da gente aqui. Alguém está com um problema, vem e conta para outra, entendeu? Virou uma família, a gente virou uma família mesmo. Aqui. Tá esquecendo do seu problema. Para você criar, você tem que esquecer daquilo que você tem. Porque você, aquele problema que está contigo, né? E a criação, ela só consegue achar espaço em lugar onde está vazio na mente. Então você precisa esquecer um pouquinho aquele problema para que você ative os sensos de criação da sua mente, para que você possa criar. E ali você começa a terapia. Aquele problema fica para depois, naquele momento é para criar. É assim que eu vejo. A gente também não tem assim, essa questão da cobrança, né? Eu não procuro cobrar muito a questão da perfeição. Eu sempre deixo com que elas... Eu ensino básico, né? Mas na hora que elas vão decorar o jarro, eu sempre deixo elas à vontade. Que o que vier de dentro delas, né? A forma da criatividade possa aflorar. E eu acho que é isso com essa, um pouco dessa liberdade... É, com que elas se sentem bem, tá aqui. Obrigada. E já é um grupo assim, bem, bem coeso, né? A gente, uma maioria que tá já há 3 anos, já tem um certo vínculo de amizade. A gente se comunica assim durante a semana, a gente tem um grupo no Zap. Então a gente não se limita só aqui, né? A gente tá também fora. É, próxima terça a gente vai ter um passeio. Já fiz outros passeios com elas também, ali para a Brenan. Então, eu procuro sempre trazer algo a mais do que isso aqui, né? Para que esse vínculo, essa amizade, e os problemas também, né, do dia a dia, né? Sejam um pouco assim, vamos dizer, esquecidos, né? Deixar um pouquinho de lado e que essa questão da criatividade possa aflorar e ajudar também. A gente estava ouvindo, né, o áudio das mulheres aqui do CIS, Claudilene e Lucy, falando um pouco e Rossi também, sobre a questão da terapia, né, do espaço como espaço terapêutico, e ressaltar, né, a questão de espaço da amizade, né, do carinho, desse grupo mais coeso, né, que acho que muitas mulheres chegam aqui também procurando isso, né? Procurando deixar um pouco essa solidão da casa, do lar, né? Ou essa solidão que se manifesta, né, na falta de acompanhamento, da acolhida, né? Então, existe isso de acolher, receber. E isso é louco, né? Porque eu falo muito de minha experiência também, né? Que eu tenho muito esse costume de ter esse momento... Acho que é uma coisa bem geral, assim, da nossa sociedade, no bar, né? O momento do bar é o momento de você se encontrar, de você conversar e tal. E eu acho massa essa coisa de você ter outra oportunidade de você se encontrar produzindo algo a partir da, sabe, da arte, você trabalhando ali, batendo papo, criando vínculo. Então... É, a produção não parou enquanto a gente estava na entrevista, né? É, foi... Foi massa isso também. Eu não sei se ficou, vou ter até que prestar mais atenção no detalhe, porque a gente ficava até preocupado, porque eram os barulhos do trabalho, né, rolando ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é legal, né, você tem entrevista com os barulhos do lugar que tá rolando, mas não parou mesmo em momento nenhum. Não. A gente agora vai ouvir um pouco sobre a relação do grupo artesanato com o CIS, com o espaço Centro Integral de Saúde, Serviço Integral de Saúde daqui do Engenho Meio, sim? Ok. Vamos? Vocês se identificam como um grupo do CIS? E como é que se dá a relação do grupo aqui da sala, vamos dizer, o que está aqui dentro, com o que está fora? Tem uma certa participação, assim, com relação sempre com... Quando tem, assim, atividades festivas, de Natal, Carnaval, São João, eu sempre procuro, como os materiais também são guardados aqui dentro, então, esses materiais de decoração são guardados aqui. Então, sempre, às vezes, eu... Nem toda vez elas podem ficar e fazer, né? Mas, no caso, a gente sempre tem uma participação na decoração da... para fazer algum desses eventos, né? Tipo o Natal, pedimos assim, a gente saiu pedindo nos grupos colaborações, né, pessoal? Já que a gente aqui não tem recurso, né? A gente não recebe recurso da prefeitura, no caso, nossa atividade aqui, ela é quase uma atividade autônoma, vamos dizer assim, né? A gente não tem... Cotiza, né? Ajuda nenhuma financeira, né? O que a gente quer produzir aqui, no caso, quando a gente quer fazer arranjo natalino, a gente vê o que é que a gente vai usar de básico, de reciclado, e aquilo que a gente precisa comprar, tipo cola com glitter, o próprio glitter, massa de biscuit, aquelas fitinhas para fazer laço, aquele lacinho de... É para o Natal mesmo, né? Tudo isso a gente faz uma arrecadação, né? A gente vê um valor aí, e é rateado entre o grupo, né? E com relação às festas, assim, a gente sempre está procurando se envolver, né? Aqui e acolá a gente faz alguma coisa para decorar o CIS. No caso, no Natal, a gente faz aquelas guirlandas com o material que a gente tem aqui, né? Decora as portas do CIS. No São João, a gente faz alguns balões, algumas coisinhas, e a gente também ajuda a decorar, tá entendendo? Então a gente se sente parte também do CIS. Até porque a gente não só faz essa atividade, mas a gente também faz outras atividades, no caso, terapia da coluna, a gente faz acupuntura, né? Então, de uma certa maneira, a gente está envolvida. É isso aí, acho que a gente já pode seguir, né, para a próxima parte da entrevista, que é a terceira... A última parte desse bloco. Mas eu queria falar uma coisa. Opa. Não, a importância da... Que a gente visualiza, né? Mas... Eita. A importância das festas no CIS, assim. As festas do CIS. Sim. As três festas marcadas, né? Que é Carnaval, São João e a virada do ano. Ou Natal. Esses três momentos são os momentos de interação de toda... De todo o pessoal do CIS, né? O momento em que cada um pode aportar de seu lado, assim, a gente pode levar um som, pode levar nossos equipamentos, pode fazer algum tipo de programa ao vivo, alguma intervenção. Tem outras pessoas que fazem decoração, tem outras pessoas que mostram suas danças. Não sei, acho bem interessante isso, que às vezes uma meio que... A turma da alimentação também, né? Que... Também, faz suas comidas. Uma subestima esse espaço coletivo e acho que é um espaço que é um momento inteiro de se sentir parte do CIS, né, como um todo, e não como nós grupo de nós que fazemos rádio. Não, é quando você se acha com tudo pessoal, é só isso. E é que às vezes a forma comum de fazer festa é tipo, alguém dá uma festa e as outras pessoas vão meio que pra destruir tudo, assim, né, tipo, aquela energia meio destruidora, assim, e não as festas de arromba, assim, que a galera sai quebrando tudo e... Tá bom, bora virou. Vai, bota aí, dá play. Eu quero desenvolver esse raciocínio, não. Esse é o último áudio, né? Dá play no áudio. Falando um pouco sobre... Saia tem a pergunta, né? Então acho que não precisa falar nada, não. Não sei se tem uma pergunta. Sim, tem. É, o orgulho de uma peça realizada aqui na oficina artesanato. É, dentre as coisas que vocês já fizeram, qual é a que cada um sente mais orgulho, assim? Eu é na área de... Porque eu gosto de artesanato desde criança, sabe? Que eu, quando era pequena, todo mundo diz que já... Acho que eu já nasci fazendo artesanato, sabe? E a escola mesmo, antigamente, ensinava. A gente pequena já tinha aula inteira de artesanato. Aí, o que mais, assim, eu gosto, o que mais me realiza e eu ganho dinheiro, né, é com biscuit. Aí eu pego encomendas, então eu coloco, eu tenho a minha página, aí eu coloco na internet, então eu pego encomenda, vou, eu marco em tal lugar, vou lá entregar. Então é o que eu mais gosto de criar, entendeu? E depois tu, aquela satisfação de tu ver uma peça, entendeu? Eu trabalho com assim, eu faço aquela noivinho, faço o topo de bolo. Aí tu vê assim, um trabalho teu em cima de um bolo, entendeu? Aquela coisa perfeita, assim, sabe? É tão gostoso, entendeu? A gente se sente valorizada, né? Eu gosto muito do artesanato, só que eu me identifico muito com fazendo bijuteria. Eu faço bijuteria também. Mas essa área aqui do artesanato também é muito importante para mim, porque é uma coisa que você vê, bem se você não vender, você põe na sua casa, como já falaram, e é muito gratificante a gente ver aquela coisa que a gente fez e o povo admirar, né? Achar bonito, perguntar quem fez e a gente disse, foi eu. Aí encomenda, a gente pode fazer lembrancinha para aniversário, tem muita coisa para fazer aqui. Muito bom. Para mim, no momento, são esses jarros. Eu faço assim outras coisas também, tipo aquelas que estão ali na parede, né? Mas no momento, esses jarros, eles é um carro-chefe também, não sei, é uma sensação. É uma coisa que eu acho muito bonita, eu sempre gostei de jarro, né? E quando a gente anda nessas feiras, a gente vê que são coisas que são caras. Eu digo assim, se eu sei fazer, por que não, né? Eu não faço. Do que eu fiz aqui, que eu gostei muito, foi o presépio. Eu achei muito bonito. E assim, eu tenho uma cunhada que ela é muito exigente com essas coisas de arte. Geralmente ela pede para ir um decorador, alguém ver. E final de ano eu tinha muita coisa para fazer. Eu disse, eu vou dar esse presépio que eu fiz. Ficou muito bonito, muito jeitoso, né? E tem minha energia, vou mandar para ela. E quando chegou, ela colocou no lugar de destaque na casa dela para quem entrasse e ver. Isso foi minha cunhada que fez. Eu falei, ficou lindo. Aí eu me enchi de orgulho. Falei, olha, tá vendo? Nenhum decorador veio aqui. Quer dizer que foi a cunhada que fez, né? Então, assim, é o que eu gostei muito de aprender o biscuit. E fazer uma peça com a minha energia é um pedaço de mim que vai para o outro, né? Eu gosto muito disso. como palabra, por lo mío te soy sincero. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Yo, guerrillero, guerrilla afirma que no todos somos corderos. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo, llévalo, mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Despierte, vecino, comunero, campesino. Músicas de nuestra América. Músicas de nuestra América. Que el alma no tiene color. Ella es colorida. Ella es multicolor. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba. El momento de nosotros. El momento de nosotros. Entra la tambora. No, señor. Esa sí es. É isso aí, estamos de volta para mais um El Momento de Nosotros, El Sangre de Nossa América. Para repetir as velhas vinhetas, pô, a gente faz um esforço para mudar e tu fica repetindo, né? Então hoje... Solta nesse... o velho, diria a minha terapeuta floral. Deixa ir o passado. Enquanto deixo ir o passado, me renovo, renovo minhas forças. Então hoje, nesse momento, nós outros, que é o som que a gente tá ouvindo no fundo também, né? Que é o som de Totó La Mopocina, falei certo? Totó La Mopocina, isso mesmo. Totó La Mopocina, que é uma cantante... É uma cantante colombiana, né, que ela nasceu em uma ilha chama, ao norte do país da Colômbia, que se chama Santa Cruz de Mompox, que, né, que é daí que vem, né, que na verdade ela se chama Sonia Bajanta Vildes. Bajanta Vildes. Bajanta Vildes. Pronto, então Totó La Mopocina é uma grande cantora conhecida como a Rainha da Cúmbia, né? Uma cantora que ela já tem mais de 70 anos, né? Já tem uma tradição, uma história bem antiga na música. É... Já venceu o Grammy Latino, né, pelo conjunto da obra, venceu outros prêmios. Isso surgiu assim, né, internacionalmente, quando em 83 ela canta na cerimônia de entrega do Nobel de Literatura. Desculpa, pra... mas vou ter só 82. 82? 82. O ano do meu nascimento, eu lembro por isso. É. Tu lembra, cara? Eu lembro. Então ela canta, né, na entrega do Nobel do escritor colombiano, né, Gabriel Garcia Marques. Então... É uma cantora que, desde nova, né, ela sempre viajou muito, ela é de uma família de pessoas da música, então ela teve a oportunidade de viajar por todo o território colombiano, né, junto com seus irmãos e irmãs, e então, ao final da década de 40, a família dela se estabelece, né, lá na capital colombiana, e ela, nos anos 60, eu acho, 50, 60, ela vai para a França estudar música, e começa a desenvolver essa carreira de cantora em que ela traz uma mistura, né, de música indígena colombiana com a música também que eu vi afro-americana, né, uma música que vem de África, mas também pega os ritmos daqui. Enfim, e é uma artista que há opiniões que dizem que ela poderia inclusive ter muito mais sucesso comercial, né, assim, financeiro, se ela tivesse feito uma música mais pop, mais comercial, mas ela sempre teve essa pegada, né? De menos de seu raiz, né? Uma música mais de fora e menos do que ela é, né? De onde isso. Ela é. E aí ela fala que el canto es la madre y no se puede vender, né? Então, o canto é a mãe e não se pode vender a mãe. Então é um artista que mantém essa integridade, né? E esse som ligado a essa raiz e faz esse resgate, né? Dessa cultura colombiana, essa cultura ancestral. Então... Massa. Gostei, Totó La Mopocina. Nossa, então a gente vai escutar agora uma música que se chama El Pescador, né, que é uma música que eu dei uma olhadinha na letra assim, e ela vai trazer isso, assim, ela fala do pescador mesmo, né, essa relação do pescador com o mar, com a lua, com a praia, né, então ele não tem fortuna nenhuma, mas sempre carrega a sua tarrafa. Né? Que eu fiquei tentando lembrar o que é uma tarrafa, mas é um instrumento de pesca, né? É o, sim, é tipo a sina para os peixes. Isso. Então, vamos escutar agora El Pescador de Totó la Momposina. A gente termina de escutar a Candela Viva, né? Termina? Termina, termina, já fica em 30 segundos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Ensinar artesanato e como é aprender artesanato. Como é esse processo educativo que vocês vivenciam aqui? Eu tenho muito prazer em ensinar aquilo que eu sei. Tem gente que, quando sabe de algo, aprende algo, né, quer ficar para si. a minha maior alegria é em passar. Eu tenho muito, muito prazer em passar aquilo que eu sei. E ver também as pessoas se sentirem bem em produzir algo. Coisas assim, eu estou sempre procurando, eu acho que até às vezes eu encho o saco delas, né? Porque eu pesquiso tanta coisa e jogo para elas, né? Que eu deixo elas doidinhas, né? Elas chegam lá, você vai deixar a gente doida aqui. Mas eu estou sempre procurando alguma coisa para acrescentar para o grupo, né? E assim, quando eu sei alguma coisa que eu também ensino para elas, assim, eu me sinto tão feliz de ver depois elas fazendo, entendeu? Ver que elas conseguiram aprender, porque tem artes que é mais difícil, entendeu? Tu modelar mesmo é uma coisa mais difícil, né? E elas conseguem. Entendeu? Cada uma no seu, entendeu? Quando chega o final da aula, tá com a sua peça pronta, entendeu? Eu mesma aqui agora eu tô de aluna, ó. É tão bom, eu tô aprendendo, então. É o primeiro vaso que eu tô fazendo. É uma satisfação, assim, da gente ver a peça pronta também, entendeu? Tanto eu gosto de aprender como de ensinar, né? E aí, estamos de volta, né? A gente já pegando as últimas partes, né? Os últimos trechos dessa entrevista que a gente fez, né? Que aí, interessante, né? Como a gente, essa conversa lá e esse processo educativo, né? Que é também, né? Se juntar e fazer. E aí, é uma das falas que é isso, né? Nesse sentido de... Que foi essa fala final, né? De, agora eu tô num momento que eu tô aprendendo e tá sendo massa, né? Eu já trouxe muita coisa também... E achei legal, né? Tem esse contexto. Essa partilha, assim, né? De tipo, assim, Claudilene está mais na frente, né? Mas isso. As outras meninas também estão levando ideias. E também é porque a gente vê que todas elas... Eu não sei se ficou no áudio, eu não sei nem se a gente gravou isso, mas acho que sim, talvez. Que todas elas têm uma trajetória, né? Dentro do artesanato. Tem um vínculo com o artesanato, né? Não é isso, então uma coisa é nova. Massa isso, né? Que elas se juntam com uma coisa que já era algo presente, né? Na vida delas e podem fazer essa troca. Como o tempo tá ficando curto, a gente acha que já vai para o anteúltimo áudio. Isso, bota aí. Que vai falar um pouquinho de arte e artesanato. E acho que já dá para emendar com o nono, né? Com aquela tá, perguntinha. Vamos então com isso. Vamos no finalzinho já do programa. Vamos nisso. Gente, então, assim, agora é a hora que a gente faz a última pergunta. Que é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo. Isso que vocês fazem é arte? É arte, com certeza. Essa questão do que é arte e o que não é arte, né? Eu tenho aprendido um pouco assim de teoria na faculdade, né? E a gente vê a história da arte. E logo no começo eu vi a seguinte questão, que os homens da caverna, eles faziam arte. Eles não sabiam que estavam fazendo arte, né? Aquela pintura na parede hoje, ela é considerada arte. Então, por que aquilo que eu estou fazendo agora eu não posso considerar uma arte, né? Pode não ser uma arte, assim, erudita, uma coisa muito fina, mas é algo que expressa. Arte, eu acho que arte é isso, é expressar sentimento, né? É expressar a cultura, a nossa cultura. Por que vocês acham também que há essa diferenciação entre uma arte que é considerada superior e uma arte que é considerada menos arte? É como a gente faz para a terapia mesmo, pode vir a surgir uma boa ideia daquele material que a gente está utilizando. Já o artista, considerado artista por si, ele vai usar aquilo como realmente um meio de vida. Vai trabalhar aquilo para vender e para a sua subsistência. Eu acho que é mais visto nesse ponto de vista. Tem um artista, aquele que cria, né? Aquele que inventa. No caso, o mestre Vitalino, ele é considerado um artista. E a arte dele pode não ser uma arte maior, mas ele é considerado um artista. Aqui, o nosso trabalho, eu não me considero artista não, sabe? Às vezes pensam, não, você é artista, eu não me considero artista não. Tem um artista que cria e tem um artista que copia. Eu sou mais ou menos, vamos dizer assim, intermediária. Eu copio um pouco, eu crio também um pouco, né? E tem... Agora, assim, quando você fala a questão do preconceito, foi assim. A gente vê, assim, o trabalho, esse trabalho artesanal feito com reciclado, a gente sente um pouco da questão do preconceito. Porque nem todo mundo vê o material reciclado como um material que pode ser aproveitado. Acha que porque foi descartado, né, ele não tem valor nenhum. Então aquilo que é produzido, né, não está lá no shopping para ser vendido, né, não está nas grandes lojas, então não considera arte. Mas, no entanto, a gente também encontra pessoas que dão um grande valor. Né? Não só aquilo que está feito, aquilo que está ali, mas a energia da pessoa, a energia de quem fez. Já passou a pergunta do milhão, né? Do milhão dólar. Foi massa, né? De novo, mais uma vez. Foi, porra, eu gostei do programa de hoje, velho. Assim, não que eu não goste de todos os programas, né? Eu amo todos eles, Gus. Mas eu achei bem tranquilo, né? Ficou tudo bem. Foi um programa bem de casa, né? É, de casa. Eu não fiquei com tanto peso na consciência. Tu ferme a tarefinha. Eu fiz direitinho e tal. Trouxe a vinhetinha nova e tal. Bonitinha, né? Agradável e tal. No blog tá o programa da semana passada, já no ar. Amanhã, coloquei uma reprise amanhã, de tarde, 2 horas da tarde, boa. Antes de ir para a passeata, se alguém vai. O da semana passada, né? A gente me permite, já tá vendendo a reprise, né, de amanhã. E eu também gostei do programa, achei massa, achei legal. Gostei da estética também sonora que tá mudando um pouco. E tá meio alta a música. E não, estou feliz também de estar aqui com pessoas novas também chegando pela rádio. Isso. Aí um abraço para a Soja. Chegou o Magu também aí, as visitas. Então acho que é bom isso de novas pessoas se integrando nesse espaço. Quem quiser chegar, o espaço está aberto, né? Rádio Conchego, aqui no CIS, Rua Lindolfo Color 65. A gente está aqui em horários meio diversos, mas terça-feira só vai ter pessoas, terça-feira de tarde, quinta-feira no horário Poeira vai ter pessoas, sábado tem Jetro Rocha com Pelo Olhos e Ouvidos, isso. A partir das 3 horas, então estamos aí, estamos tocando já, né? É isso então, né? Boa noite, Guiz, obrigado novamente, né, por estar aqui ao meu lado. E agradecer muito, né, a gentileza, né, lá do grupo de artesanato, né, que recebeu a gente muito bem, rolou até suquinho, né, no final e tal, suquinho de maracujá. Tinha biscoito também. Foi? Sim, eu não comi não, mas tinha. Eu nem vi, velho. Foi oferecido, é. Porque tu tava pegando o depoimento com a Angela. Ah, enquanto eu trabalhava, tu... Não, comendo biscoitinho. Eu não comi não, eu rejeitei, mas... E, não, e só para já para falar que semana próxima a gente já pode fazer a venda, o programa vai ter entrevista com as pessoas da rádio Voz da Ilha, da Ilha de Deus. Nossa. Vamos estar indo sábado de manhã para falar com Caranguejo Sá, com a ONG Caranguejo Sá, sobre sua tarefa lá na Ilha de Deus. E depois. Depois, é, aí também já está exagerando, né? A gente também está tão organizado assim, não. Calma aí. Tá. Vamos com a última música, então? Vamos, a última música eu não enxergo daqui. É a de Anelisa Assunção. Mulher segundo meu pai. Muito bonita essa música, então boa noite e até mais. Mulher segundo meu pai. Me avisou, homem não sabe, mulher falou que falou, seu pai, meu avô, mulher é o que se Deus quiser. Às vezes quero uma flor, às vezes só cafuné. Precisa de muito amor, haja amor pra sempre carinho quer. Segundo meu pai, mulher costuma muito chorar, suspira pelo que quer. A mulher mania tem de sangrar. Entrega-se na colher a quem não vai se entregar. Meu pai falou que mulher, a mulher deve ter parte com. Os olhos molhando o mar.